Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Vamos de amor e paixão mais uma vez, hein? Esse assunto vai render, viu? Eu sabia que o programa anterior ia acender o debate. E hoje promete pegar fogo. Vou aceitar a provocação de uma ouvinte argentina e ir um pouco mais fundo na paixão, mesmo para quem já tem um amor. Entrou um terceiro no jogo, cara. Para começar, uma frase de Vinícius de Moraes. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que tem um caso de amor com a cultura. Se você nunca se interessou em dar uma olhada, recomendo que invista alguns minutinhos acessando www.itaucultural.org.br para ver a infinidade de projetos que eles têm. Ah, se você está buscando apoio para seus projetos ou pesquisas culturais, conheça o Rumos Itaú Cultural. Vale a pena. E quem vai levar o meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, mas o apimentadíssimo kit DKT é a ouvinte Maria, que é argentina, e mandou um comentário que inspirou o programa de hoje. Ouça só. Luciano, quero deixar um comentário, pero voy a escribir em espanhol. Mi lengua materna. Cara, eu não falo espanhol, pô, eu vou falar em português, quer ver assim, ó. Luciano, eu quero deixar um comentário, mas eu vou escrever em espanhol, a minha língua materna, para não perder o entusiasmo que me gerou esse programa. A diferença entre o amor e a paixão é um dos temas mais interessantes que seria possível escolher para o Café Brasil. O primeiro é o resultado de um longo caminho, um prêmio que podes levar para sua casa. Uma alimentação sã que te mantém em bom estado de saúde. O segundo é fugaz, desproporcionado e até enfermo. É uma torta de chocolate com doce de leite que te faz sentir feliz e culpado ao mesmo tempo. Ambos são sentimentos poéticos, se bem que a paixão, como tudo que é efêmero, gerou mais literatura, músicas e obras de arte em geral. Por que será assim, hein? Uma vez um professor me disse que, para ele, os melhores poemas de amor eram aqueles que refletiam direta ou indiretamente a ausência real ou possível do ser amado. Jean-Paul Sartre tinha sentimentos encontrados frente ao amor. Considerava, como você mencionou no programa, que existia um aspecto egoísta no amor. Quando amamos alguém, ele dizia, queremos dominar essa pessoa, possuí-la, convertê-la num objeto para sentir que nos pertence, e assim conseguir acalmar essa febre que causa a paixão. Controlar o outro para não nos sentirmos controlados. Outro professor me perguntou em outra ocasião como eu acreditava que seria possível identificar a pessoa para casar-se. Eu não sei o que eu respondi. Eu tinha 20 anos e naquela época estava muito apaixonada, mas eu me recordo que ele disse assim: vocês jovens creem que para escolher alguém para casar-se tem que sair com várias pessoas. Como quando vão a uma loja e experimentam todas as camisas antes de escolher aquela que parece a mais bonita. Mas não é assim, para nada. Fernando Pessoa, por sua parte, em um poema, classifica de ridículas as pessoas que nunca escreveram cartas de amor, por mais que estas sejam necessariamente ridículas. Jorge Brassens canta sobre os amantes patéticos que se beijam nos bancos públicos, nos parques, diante dos olhos de desconhecidos. Mas termina fazendo referência à inveja dos transeuntes que, no fundo, queriam estar naquele lugar. Estou de acordo tanto com Pessoa como com Brassan. Quem nunca esteve apaixonado perde os sentimentos mais sublimes que possa experimentar o ser humano. Não quero com isso desmerecer o amor construído que sentimos quando temos muitos anos de casados. Esse amor é mais transcendente, duradouro. Nos acompanha, inclusive, quando nos desencantamos com o cheiro dos pés, com a saliva espessa e com os beijos pegajosos que o Luciano menciona no programa. É um amor que nos dá permissão para falar da comida que caiu mal e proibiu o outro de entrar no banheiro. Sabe o tal do mata-paixão? É um amor lugar, um amor lar, onde sabemos que podemos descansar e sentirmos bem todos os dias. Isso não evita que a nós que estamos em casais ou que a princípio já temos um amor, aqueles felizes para sempre, às vezes não sonhemos, como os transeuntes de Brassan, em estar beijando-nos em um banco sem que nos importe nada mais no mundo. Por isso eu creio que valeria a pena que fizesse uma segunda parte desse programa do Café Brasil, um Amor Paixão 2. Seria interessante explorar como é possível, se é absolutamente possível ou se é desejável, sentir paixão quando já se tem uma relação baseada no amor. Haveria que perguntar se existe o amor de toda a vida, se existe a metade da laranja ou se há várias metades de laranjas, ou se não é mais natural, normal e aconselhável ao ser humano ser monógamo, polígamo ou o que mais. Agora se fala inclusive em relações de poliamor. Teria que falar-se de erotismo, de desejo, mas também do amor platônico, da diferença entre o amor e a amizade em uma relação de casal. Finalmente, teria que tocar no tema inevitável das aventuras. Saudades da paixão, daqueles beijos nos bancos? Práticas tão naturais na América Latina, que inclusive o Nietzsche, um grupo de salsa colombiana, dedicou uma canção, com a qual eu me despeço e que diz assim: uma aventura é mais bonita se fazemos acreditar a todos os outros que não há amor. Uma aventura é mais bonita se existem donos para cada um dos dois. Ufa! Maria, que reflexão, hein? Pois então, é tão boa que vamos a partir dela desenvolver este Amor e Paixão 2. E se você quer saber, eu acho que ainda cabe um 3, um 4, um 5, um 6... A Maria ganhou um livro e um kit DKT, pois comentou um programa, viu só? Aliás, ela não comentou apenas, ela sugeriu um novo programa. Muito obrigado! E se você ficou curioso com o kit DKT, saiba que a DKT International foi fundada em 1984 por Philip Harvey. É uma organização sem fins lucrativos e que fornece opções seguras e acessíveis de planejamento familiar e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Sediada em Washington, nos Estados Unidos, a DKT atualmente desenvolve 21 programas de marketing social em 19 países, que juntos abrigam mais de 50% da população mundial. No Brasil, a DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes com a marca Prudence. Portanto, não esqueça, na hora do amor, na hora da paixão, use Prudence. E por falar em paixão, como não falar em Nakata, hein? E quem mais tem tanta paixão por automóveis? A Nakata é a marca de qualidade para componentes de suspensão no Brasil. E se você acessar o facebook.com/componentesnakata, o Nakata com K de DKT, vai encontrar um mundo de informações, não apenas sobre o mundo automotivo, mas sobre gestão. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Ouvindo aí a dica da Maria, o grupo colombiano Nietzsche com Una Aventura, que numa tradução livre para o português fica assim: uma aventura é mais bonita se não olhamos o passar do tempo no relógio. Uma aventura é mais bonita quando escapamos só eu e você. Uma aventura é mais bonita se fazemos com que os outros acreditem que não há amor. Uma aventura é mais bonita se existe um dono para cada um dos dois. Explodimos, estamos explodindo cada vez que nos olhamos de frente. E cada vez que tocamos os pés debaixo da mesa. E um beijo roubado é sempre como um adeus. Uma aventura é mais bonita quando esquecemos que há muito, muito tempo amanheceu. Uma aventura é mais bonita se ficamos ruborizados porque outra pessoa ficou sabendo. Uma aventura é mais bonita se é proibido saber quem mandou aquelas rosas. Uma aventura é mais bonita quando choramos porque tudo se acabou. Que bonito é querer-se assim e não saber se haverá uma segunda vez. Que minutos se transformam em horas e que chova e não pergunte à senhora que chova. Que bonito é querer-se assim e não saber se haverá uma segunda vez. E em um segundo entregar-se todo, entregar-se todo, entregar-se todo. Que bonito é querer-se assim e não saber se haverá uma segunda vez. Paixão, estopim aceso. Ai meu Deus, que medo dele se apagar. Paixão, minha adrenalina. Arde na retina, quase a me cegar. Paixão, faca de dois gumes. Preso por ciúmes, o livre pra voar. Paixão, vale até mentira. Mas ninguém me tira meu enfeitiçar. Está ouvindo Paixão Passione, de Ivan Lins, na interpretação da paraense Thaís Gulin. Paixão, estopim aceso, ai meu Deus, que medo dele se apagar. Pois é. Se amo solo até. Muito bem, que tema quente esse proposto pela Maria, não é? A entrada de um terceiro elemento no jogo. A paixão entre duas pessoas quando uma delas já tem um amor. Eu vou retomar a provocação da Maria, que falou assim, ó. Seria interessante explorar como é possível, se for possível em absoluto ou se for desejável, sentir paixão quando já se tem uma relação baseada no amor. Haveria de perguntar-se se existe o amor de toda a vida, a metade da laranja ou se há várias metades de laranjas. Ou se o mais natural, normal e aconselhável para o ser humano é ser monógamo, polígamo ou o que seja, e já se fala hoje em dia em relações poliamorosas. Teria que falar de erotismo, de desejo, mas também de amor platônico, da diferença entre o amor e a amizade na relação de um casal. Finalmente, teria que tocar no tema inevitável das aventuras, provocadas por saudades da paixão ou dos beijos nos bancos da praça, tão naturais na América Latina. Bem, para apimentar a conversa, eu vou reproduzir aqui um outro comentário recebido no programa Sobre Amor e Paixão. Segure-se, quem fez foi a Simone, que também ganhou um livro e o kit DKT. Olha só. Ao fundo, você ouvirá a Saudade de Você, com o grupo de chorinho Solar Bela Vista, lá de Natal. O Solar Bela Vista é um casarão centenário que se transformou num espaço cultural do SESI. Lá vai. Vivendo uma situação muito louca com meu ex-namorado. Vivemos 8 anos juntos, começou com uma paixão e com o tempo foi apresentando suas dificuldades. Moramos juntos, no começo era uma delícia e todo aquele processo de ir acabando foi acontecendo. Eu assumi como natural, ele como fim, até que um dia ele disse, terminou. Foi o primeiro dia que minha paixão retomou como no início e saiu pela boca. É aquela coisa que consome a gente, que dá falta de ar, aumenta os batimentos cardíacos, dilata a pupila, dá arrepios. Mas eu não falei nada. Não disse nada para ele. Para mim, nessa idade, seria ridículo sentir isso. Ele estava com outra. Não sei o que ele sente por ela, se é paixão ou amor, mas eu sei que eu voltei a sentir uma paixão. Essa paixão mesmo de início do amor que eu sinto. Fiquei um tempo sem falar nada. Quando um dia ele me disse coisas que fizeram meu coração gritar, a minha boca não ficou quieta e eu abri o jogo sobre meu sentimento que voltou. Sempre o amei, sempre estive com ele, mas acabou virando rotina e não soubemos lidar. A partir desse dia, eu e ele não conseguimos mais ficar separados. E lógico, agora eu sou amante do meu ex. Que absurdo. Mas ele voltou como era antes e melhor. Eu voltei com ele com certeza melhor. Uma coisa muito gostosa, uma paixão, com tudo de paixão e com todo um passado que conhecemos, que é complicado, mas do qual eu nunca desisti. Isso é muito diferente. Sabemos como podemos confiar um no outro, ele e eu. Eu não sei, eu não falo por ele, falo o que eu sinto dele. Ele também está vivendo essa nova paixão com a mesma paixão que vivemos no começo. Mas o que é mais complicado é a terceira pessoa. Eu não quero pensar na terceira pessoa, eu quero pensar na minha pessoa, que aprendi muito. Paixão é algo que depende muito de como você está disposto a viver. A paixão apaga, mas devemos fazer algo para às vezes reativar, em comum acordo, conversando. Foi isso que faltou no nosso relacionamento. Não sabíamos, sabemos agora, nesta última vez em que estávamos juntos, falamos de você. Ele tinha ouvido o seu podcast Amor e Paixão e comentou: eu aprendi a ouvir você com ele. Agradeço muito porque é um programa maravilhoso. Eu estava sem conseguir ouvir porque me lembrava dele e isso dói. Sobre esse assunto, eu senti a necessidade de comentar esta minha vivência, de estar sentindo essa paixão junto com o amor que sinto pela mesma pessoa de 8 anos atrás. Não sei o que isso significa, mas sei que é difícil viver. E para mim é isso. Falar de amor e paixão, não tenho o que falar. E sentir e torcer que toda paixão possa ficar um dia amor. Amo muito você, fulano. Putz, os dois estavam juntos e lembrando de mim? É tenso isso. Café Brasil. Quer dizer então que a Simone separou do fulano que arrumou outra pessoa. E depois os dois retomaram com a mesma paixão inicial e hoje ela é amante do ex-marido. Sabe que não é a primeira vez que eu ouço uma história assim? Vamos adiante nesta provocação. Eu vou pedir ajuda a Kant e Darwin. O filósofo Immanuel Kant dizia que somos seres racionais, merecedores de dignidade e respeito, e por isso condenava enfaticamente o sexo fora do casamento. Para ele, quem buscava outros relacionamentos apenas para o prazer ou para sentir-se bem, usava outro indivíduo como um objeto, e isso ia contra os princípios da moralidade. De certa forma, Charles Darwin dá sustentação à tese de Kant. Ele dizia que não existe nenhuma diferença fundamental entre o ser humano e os animais superiores em termos de faculdades mentais. A diferença entre a mente de um ser humano e de um animal superior é certamente em grau e não em tipo. Darwin está explicando que quem tem a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade é um ser senciente. Assim é o homem, o macaco, o camelo ou a onça pintada. Guiar-se, portanto, pela capacidade de sentir dor ou prazer não nos diferencia dos animais. E é isso que Kant explica ao considerar que o valor moral de uma ação não está em suas consequências, mas em sua intenção. O que importa é o motivo. Portanto, se você busca uma paixão apenas pelo prazer de viver uma felicidade momentânea, um sexo gostoso, você não passa de um macaco. Eu, um cabra velho desmantelado, um fuleiro, um safado, um ganzelão sem coração. Eu, um bicho bruto bagunceiro, mulherengo cachaceiro, da boate pro salão. Eu, abominável criatura, de peixeira na cintura, só caçando confusão. Eu, o bicho bom do carteado, logo eu fui ser flechado, bem no meio do coração. Com tanto cabra besta por aí, porque logo eu, logo eu, logo eu, balançando na rede sem dormir. Valha-me Deus, valha-me Deus, valha-me Deus. Com tanto cabra besta por aí, porque logo eu, logo eu, logo eu, balançando na rede sem dormir. Valha-me Deus, valha-me Deus, valha-me Deus. Muito bem, seu macaco, sua macaca, mas o que é que uma dessas paixões aventura tem de tão especial, além do sexo que é sempre bom, hein? Será apenas pela vontade de sentir prazer? Mas que tipo de prazer? Bom, para muita gente só o sexo novo e renovado já basta, mas eu acho que tem mais que isso. Tem um prazer intelectual no lance de novas conversas, de pontos de vista diferentes, de ser surpreendido com uma ideia, uma frase, uma piada. Tem o lance de encontrar novas reações, de experimentar novas sensações. Tem o lance de sentir-se quebrando regras, cometendo uma infração, fazendo algo que a sociedade julga proibido. E tem as liberdades que a paixão tolera e o amor não. Uma vez li que paixão depois dos 30 é foda. É sem ironia, tá? Quanto mais maduros estamos, mais avassaladoras são as paixões. Já refleti a respeito e acho que eu sei a razão. A paixão traz dentro de si talvez o maior dos prazeres, que é o prazer de sentir-se desejado, querido. Sentir que alguém nos quer profundamente, alguém se sente bem com a nossa presença, alguém gosta de nós como somos. Essa sensação é irresistível e talvez seja ela o motor das paixões maduras. Experimentar o novo, sentir-se motivado, encontrar alguém interessante e agradável, recuperar o tesão, sentir-se desejado. Fala a verdade, seu macaco, tem como não querer uma paixão, hein? Vai-lá-me Deus, vai-lá-me Deus, vai-lá-me Deus. Você ouviu A Seta da Paixão com o baiano Marco Villani, que, se você não conhece, precisa. Café Brasil. Muito bem, quando uma pessoa se apaixona por uma outra que é comprometida, de cara tem que aceitar uma espécie de contrato. Aceitar ou não ser a ou o amante. Quem só quer se divertir não terá grandes conflitos nessa hora. Mas quem aceita a situação, sonhando com uma relação estável, corre o risco de quebrar a cara. Quando ambos estão satisfeitos, tudo bem. Mas se há expectativas frustradas, uma das partes sempre sofrerá. Expectativas, sempre elas. Então vamos com mais gente que sabe o que é paixão. Eu falo da Pellegrino, claro, onde a turma desempenha com paixão a missão de distribuir o que há de melhor em auto e motopeças no Brasil. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e veja como, além de peças, eles distribuem conteúdo relevante para o seu crescimento profissional. Ó, e aproveite para deixar lá um comentário para eles, ajuda o Café Brasil, sabe? Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Muito bem, o resumo da ópera é o seguinte: a paixão é necessária, mas não deve ser apenas a busca pelo prazer momentâneo. Ou deve? Olha, eu acho que tem que ser mais que isso. Tem que ter cumplicidade, carinho real, quando um se importa com o bem-estar do outro. Tem que ser mais de meia hora de rala-rola. Tem que ser paixão para o corpo, para a mente, para a alma. Tem que ser assim, é quase amor, sabe? Mas se virar amor, acaba. Pois é. Mas e aquele terceiro, hein? Bom, eu vou voltar ao tema. Não suportando a saudade, meu bem, vim lhe visitar, trazendo flores bonitas para o nosso amor enfeitar. Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo. Te juro, minha querida, vou terminar minha vida nos braços de quem eu amo. Oi, paixão, nos braços de quem eu amo. E é assim então, ao som de Oi Paixão, que tem uma letrinha bem sacaninha, D e com Tião Carreiro e Pardinho, que este Café Brasil que só atrapalha a sua cabeça vai saindo de mansinho. Nosso amor não tem limite, não sei onde vai parar. Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar. Uma dor de cotovelo machuca eu e você. somos dois apaixonados. Vive alguém ao nosso lado, fazendo a gente sofrer. Oh, oi, paixão, fazendo a gente sofrer. Com o enamorado Lala Moreira na técnica, a apaixonada Cissa Camargo na produção e eu, este Eros do podcast, Luciano Pires na direção e apresentação. O nosso caso de amor está correndo perigo, mas quem tem anjo de guarda não cai nas mãos do inimigo. Somente as forças ocultas poderão nos castigar, mas amar não é pecado. Deus está do nosso lado, ninguém vai nos separar. Oh, oi, paixão, ninguém vai nos separar. Estiveram conosco a ouvinte Maria, o grupo colombiano Nietzsche, Thaís Gulin, Marco Villani, o grupo de Chorinho do Solar Bela Vista e Tião Carreiro e Pardinho. O Café Brasil chega até você de forma tão apaixonada por causa do apoio de gente que também é apaixonada pelo que faz, como o Auditório Ibirapuera. Putz, meu, apesar de eu não cansar de te convidar, você ainda não foi lá, é? Vai lá, cara! Comece acessando www.auditorioibirapuera.com.br para ver o que existe lá para você. Ó, eu aposto que você vai se apaixonar. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais e a gente está esperando te ouvir. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, vamos de Nelson Rodrigues, hein? Segura aí. As grandes convivências estão a um milímetro do tédio. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.